Enchendo o saco depois, não, você ficando cara, chateado. Minha depois. Vida é um livro aberto. É mesmo? Sério. Nossa, que livro seria? 50 tons de teda. E é nesse clima que a gente começa aqui de Descontração e Brincadeira. Um episódio de hoje muito especial, viu? Muito especial. Tô com uma pessoa aqui que eu conheço há muito tempo, que tá dando risada, né? Tá tirando uma calha cara. Tô com uma pessoa especial num lugar especial que ela indicou pra gente uma outra vez e acabou que a vida é tão legal que fez a gente estar gravando aqui hoje. Essa pessoa é o meu amigo David. David, Dedê, Delícia, não sei. Como que você quer ser chamado? Se vocês quiserem chamar, gente. É mesmo? Então tá bom. No final você vai passar suas redes sociais e você vai ver a galera te chamando. Sem nada, meu. Hoje a gente está no Red Bull Station, aqui no Anhangabaú, na Avenida 9 de Julho, com a 23 de Maio, aqui tudo perto, né? Ah, o endereço certinho é Praça das Bandeiras, número 137, Praça da Bandeira, número 137. Para quem quiser vir aí, a gente sempre deixa a localização do lugar e como chegar no post do episódio, então depois vocês ouvem. E, David, vou te explicar aqui, você, por mais que eu já tenha te indicado várias vezes, você ouviu só um episódio e achou uma bosta, mas então eu vou te explicar como que funciona. A gente é o Podpah, o podcast itinerante de São Paulo, e a gente sempre grava no lugar diferente da cidade, contando um pouco da história. E não sei se você sabe, mas tem uma história interessante aqui nesse lugar que você indicou pra gente. Como seria, Thiago? Então, vamos dar uma ouvida, tá? Não precisa meter a falciana, tá? Fazer de tudo, gente. Bom, esse lugar, essa construção que a gente está gravando hoje, ela pertenceu a uma companhia elétrica chamada São Paulo Tramway Light and Power Company. Caraca. Exatamente. Que ela era conhecida apenas como Light aqui na época, né? Light de luz, energia e tal. Ela foi uma empresa de capital canadense que veio para cá em 1899. Depois que essa empresa se instalou aqui no Brasil, né, ela se expandiu demais, expandiu pra caramba. E um dos ramos de atuação dela foi muito importante aqui para a cidade de São Paulo, que ela atuou no ramo da iluminação elétrica da cidade e também na mudança dos bondes para cavalo para energia elétrica. Então, aqui em São Paulo, não, isso é interessante, porque é uma parte da história, não dá risada. Você não pode rir da nossa história. Não, só rolê é hoje, viu? Só rolê é hoje. Você acha que era sempre esse pessoalzinho descolado aqui? Não era não. Hoje é assim, mas antes não era não. Bom, foi uma empresa muito importante nessa época porque ela começou a fazer a eletricidade da cidade, né? Aqui era muito importante. E aí em 1926, só em 1926, essa empresa veio pra cá, né? Ela criou uma subestação de energia elétrica aqui na cidade de São Paulo, que era esse lugar aqui. Essa construção que a gente tá hoje, que hoje é o Red Bull Station. Mas a gente vai chegar lá. Como eu disse, né? Aqui fica entre a 23 de maio e 9 de julho. Foi o mesmo local. A construção é a mesma. Fica hoje, né, do lado da Praça da Bandeira. Só que nem sempre foi assim, né? Logo depois que ela foi inaugurada, essa estação aqui de energia, ela começou a ser conhecida como Subestação Riachuelo. Porque na época, aqui existia uma rua chamada Rua Riachuelo. E na época não tinha Avenida 23 de Maio. Exatamente, não tinha Avenida 23 de Maio ainda. E na época, as ruas que tinham aqui em volta era Rua Riachuelo, Rua Asdrúbal do Nascimento e Rua Santa Amaro, que é a Avenida Santa Amaro, né? Que tem até hoje, mas não tinha 23 de Maio. E aí o que aconteceu foi que lá na década de 70, né, 1970, o contrato de concessão da prefeitura, né, do governo com essa empresa, que era canadense, encerrou. Foi um contrato de 70 anos, olha que engraçado, né, os contratos antigamente eram longos, né, quase 100 anos. E esse contrato venceu e na época essa companhia de energia, ela era conjunta com a de São Paulo com a do Rio de Janeiro. Mas aí elas foram desmembradas. Em 1981, a empresa que cuidava dessa estação de energia, ela foi vendida para a Eletropaulo. Então hoje não, na época, né, passou a ser da Eletropaulo esse lugar aqui. Foi de uma empresa canadense, depois passou a ser da Eletropaulo, né? E aí, em 1968, com a abertura da Avenida 23 de Maio, teve muita demolição de casas por aqui, né? Porque a gente conhece muito bem o sistema capitalista, né? Não, tô falando sério, assim, eu sou capitalista, eu apoio o capitalismo, eu quero ter minha liberdade de comprar o que eu quiser, de ir pra onde eu quiser. E a divulgação. Mas a gente sabe que tem muitos reveses, né? Tem muita coisa ruim do capitalismo, não vou negar isso, tá? Eu não sou aquele cara chato pra caralho, que fala que o capitalismo é só coisa linda. Eu sei que tem muita coisa boa, muita coisa ruim, desigualdade, esse tipo de coisa. E o que aconteceu foi que tinha casas aqui em volta que elas foram demolidas. E é por isso que Quando a gente olha fotos na internet, ou até mesmo aqui, a gente vê que essa é uma construção isolada. Não tem muita coisa aqui do lado, né? Tem do outro lado da rua, tem em volta, mas aqui do lado não tem, porque foi tudo demolido por causa da construção aqui e tal. E pra gravar também, né? A gente vê, olhando por aqui, né, David, que se a gente prestar atenção, não tem muito pedestre que anda por aqui, né? A gente tem ali o Terminal da Bandeira, mas aqui as ruas em volta, né? Se você olhar pra lá, olhar pra esquerda ali, olhar até mesmo na avenida, a gente não vê andando muita gente, né? Andando muita pessoa. Por quê? Porque com a construção da 9 de julho, da 23 de maio, o fluxo de carro, o fluxo de automóvel começou a ser muito grande. E a galera começou a parar de andar por aqui. Então isso foi um problema, né? Porque isso aqui ficou isolado. E aí em 2000, essa construção foi tombada. Tombou a fachada da construção, na verdade, né? Tombaram por aquela simples história, que tudo que é tombado é pra não mudar, deixar aquele contexto histórico. Então foi tombado por isso. E aí, depois que foi tombado, ainda pertencia à empresa de energia. Só que, depois que foi tombada, ela passou a não dar mais atenção pra isso aqui. Então foi tombado em 2000, a partir de 2000 isso aqui ficou esquecido. Tanto que se você for procurar na internet, você vê muita foto disso aqui pichado, né, sujo. A galera estragou mesmo a fachada daqui, né? E isso ficou até mais ou menos 2004 e tal. E entre 2004 e 2013, isso aqui ficou completamente abandonado. Até que a Red Bull, a empresa Red Bull, dos energéticos e tal, não sei se tem outro produto, eu só conheço energético. Você conhece algum outro produto da Red Bull? Ah, eu não, só... Não, né? Só fica fervendo na base de energético. Né? Então tá bom. Só que aí foi comprado pela Red Bull e a Red Bull deu um tapa aqui muito legal, né? Eu nunca tinha vindo pra cá. E hoje, né, o Red Bull Station, que é o nome do local, né? Ele é composto por 5 andares, onde tem, né? Você sabe muito melhor do que eu, porque você já veio aqui. Né, tem diferentes expressões aqui, né? O local tem um foco muito social, né? Cultural também. Ah, e aqui tem projetos que envolvem arte, música, dança, tecnologia. A gente, inclusive, até viu, né, lá embaixo, mano. Nossa, aqui acontece muito evento cultural. É interessante você levantar essa questão, sabe? Tem muito evento cultural aqui, tem show, e o que fizeram desse espaço, né? Essa questão de revitalizar e trazer um ar mais moderno foi total. Essencial. Total. Eu nem sabia dessa parada que você comentou. Eu achava muito estranho o prédio ser, tipo, isolado de tudo e acontecer tudo isso aqui dentro, sabe? É surreal. Pois é, interessante, né? São Paulo tem muita história e é isso que a gente tenta fazer com o nosso podcast. Que a galera fala, ah, São Paulo é muito linda, nossa, São Paulo é muito diversificada, mas ninguém... Pouca gente sabe da história de São Paulo, né? Das pequenas histórias que compõem São Paulo, porque São Paulo é cheio de história, pra falar a verdade, né? Tem história com militar, tem história com o movimento negro muito forte também, com o movimento LGBT também, a gente tem lugares aqui de São Paulo. E é bem legal, a nossa intuição, a nossa vontade é de mostrar a história de São Paulo pros ouvintes, né? Pra quem tá ouvindo. E falando aqui do lugar, né? Uma coisa muito interessante de falar, tem entrada gratuita. Sim. Eu acho isso muito interessante de falar, por quê? Total. Porque isso aqui é um lugar que ele é gerido por uma empresa privada, Red Bull. E aí, hoje em dia tem muita discussão, acho que sempre vai ter, né? De empresas que se apoderam de lugares públicos, que vai começar a cobrar, que vai começar, vai tirar aquilo da população. E não necessariamente assim. Eu sei que existe. Tem sim empresa que pega um lugar que era primariamente público e depois fecha, deixa ele privado, cobra entrada, cobra um monte de coisa. E não é mais do povo, né? Pra falar a verdade, sendo nu e cru, não é mais do povo. Mas aqui não foi assim. Isso é um bom exemplo. E aqui é bem legal porque, meu, tem uma cafeteria, tem um terraço que é onde a gente tá gravando, né? Tem um lugar chamado Red Bull Basement Marketplace e um estúdio de música, né? Venham com dinheiro. Venham com dinheiro. Pois é, isso é ruim do capitalismo, né? Isso é verdade. O nome desse estúdio é Red Bull Music Studio São Paulo. E é bem legal aqui também porque tem uma programação frequente e tem muitas palestras, tem workshop, né? O site deles diz que tem muitas performances culturais, exibições de filmes e shows, inclusive, né? Isso é muito interessante, porque é só vir, entendeu? Não tem muito segredo, é só vir, você só precisa saber. E o problema das coisas de São Paulo, eu acho que do mundo, é que as pessoas não sabem o que tem. Porque as coisas estão lá, mas elas não sabem o que tem. Então, eu agradeço o David por ter apresentado o lugar, de verdade. Adorei, de verdade mesmo, adorei. Bom, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre o quê, David? Que me chamaram pra falar sobre a minha vida, eu acho. Não, não é sobre a sua vida, viu? Não é sobre a sua vida. Fez umas perguntas cabulosas. Ai, ai, ai, eu não perguntei nada ainda. Ninguém ouviu nada, então não perguntei nada. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre como que é ser gay no Brasil, em São Paulo, com todas as adversidades que tem, etc, etc, etc. Como que é a vida pessoal, como que é a vida pública, se assim eu posso dizer. Pública que eu digo é assim, com os amigos, né? No trabalho, nos rolês, por que não, né? Apesar que eu acho que o rolê é o menor dos problemas, né, David? É isso aí, eu sou o Thiago Almeida e quem é você, David? Diga quem é você. David Rodrigues, prazer aí, gente, primeira vez por aqui. Estudante de rádio e TV, estou fazendo parte aqui do podcast, ajudando meu amigo Thiago, né? Amigo de longa data, inclusive. Longa data, mais de 10 anos. É, nossa. Você lembra, né? Lógico que eu lembro. Como eu vou esquecer? É isso aí, bora pro episódio. Vamos começar do começo, vamos pras cabeças, tá? Calma, que não é essa cabeça que eu tô falando ainda, até porque a minha não... Ih, não, você ia chatear, você vê se é minha, David. Isso, aí você ia chatear de verdade. Mas vamos começar do começo, e o começo, na minha opinião... Eu, como bom hétero forte de verdade... Ouço muito dizer, um amigo meu me diz. Mas falando sério, tem muito a dúvida da descoberta, né? Existe muito a dúvida do ser gay é uma opção, você nasce gay, você escolhe ser gay. E eu gostaria de saber, na sua visão de mundo, hoje, porque hoje eu acredito que, assim, a gente se conhece, ó, eu sei que você já passou por algumas coisas boas e ruins, só que eu sei que hoje você é uma pessoa muito bem esclarecida. Sim. Totalmente bem esclarecida, seja lá no que for, não tô falando especificamente em ser gay, mas eu sei que hoje você é muito bem esclarecido. Hoje que eu digo, porque a gente tá gravando hoje, mas não é de hoje que você é bem esclarecido. Eu percebo isso em você, e isso, inclusive, é motivo de parabéns, de verdade. De verdade, não tô brincando, não. Quero um bolo, gente, quero um bolo. Quer bolo? É. Vou te apresentar o bolo. Na sua opinião, David, quando você descobriu que você era gay? Relaxa que isso é uma expressão que eu já vi os gays debatendo e não existe essa de descobrir, né? Inclusive, eu vi uma coisa bem legal que eu vou falar depois, mas eu quero que você me diga o que você pensa sobre essa. Sobre isso, você nasce ou você vira? Eu praticamente descobri gay, creio que a gente já até estudava junto. Sim. Em anatomia 2007. E tudo. Nossa, foi a melhor época da minha vida. Melhor época, né? Mas eu me descobri gay em 2007, acho que mais por conta de uma amizade, né? Antes eu só observava, sentia atração, mas nada além disso. É, aí, às vezes tinha aqueles comentários, né? Ai, nossa, viadinho e tal. Essas paradas todas e, tipo, eu sempre negando, né? Não, gosto de mulher. Praticamente fui induzido a gostar, mas eu percebi que não era a minha parada. E foi acontecendo, inclusive foi a nossa amiga Daniela, né? Sim. Que chegou e imaginei. Ela revolucionou aquela escola. Não, depois que ela entrou. Excelente pessoa, eu gostaria de estar com ela aqui agora. Nossa, seria maravilhoso, gente. Vocês iam dar risada. Ela é uma pessoa incrível. Ah, mais do que isso, ela é uma mulher que tem posicionamento, ela é uma mulher que ela se coloca muito bem. Não, tô falando sério mesmo. Você não ri pra mim, não, viu? Que eu tô falando sério. Tem uma moral. Ela, não, total. Sempre teve. E sempre teve mesmo, né? A Dani, ela sempre foi uma pessoa. Personalidade forte. Dani também é homossexual, né? Dani é lésbica. E legal saber que esse seu processo se deu. Isso eu acho que é um problema. Um problema que eu digo assim, pra quem tem dúvida. Porque você é induzido dentro da sua família. Ainda mais a gente que é da Zona Leste, né, David? Sim, a gente... nossa, a parada lá é bem diferente. Exato. É tenso demais e ela praticamente foi um estouro lá, porque até então, em 2007, você não se falava desses temas. Não. E se falava, assim, era uma coisa bem... Depreciativa, né? É, depreciativa. Falava pra zoar. Falava e não tinha muito... Não tinha praticamente gays, assim, assumidos lá na escola, então a gente também não tinha uma referência. Mas eu não tinha. Não, é verdade. Lembrando que essa época que o David tá falando, a gente tava no ensino fundamental, né? Mais especificamente ali pela sétima série, né? 2007. No ensino fundamental, de fato, não tinha, né? Não tinha. Referências a gente não tinha. E a Dani chegou lá e causou, sabe? Não só comigo, como com a escola inteira. Comigo também, tá? Já vai ser o próximo episódio. Relaxa que o próximo episódio a gente grava em outro lugar. Vai, só que só a gente vai ouvir, tá? Então, esse é um problema, né? Eu acho que essa dúvida, me diga você, eu acho que essa dúvida, ela deve ser... Como que é ter essa dúvida? Tipo, porque como você disse, era uma época que você não tinha referência. E como que você lidava com seus pensamentos, assim, com o que você pensava, com seus desejos, esse tipo de coisa? Você achava que você era anormal? Você chegou a ficar mal consigo mesmo por causa disso? Você achava, não sou normal, isso não é certo? Não, com certeza. O certo, é? Chegou? Sim, assim. Nossa, era muito tenso, porque eu vim de lar religioso como grande parte dos gays, pelo menos de comunidade, assim, quebrada. A gente vive nesse mundo de igreja e tal, religioso, e eu cresci nesse meio, então eu tinha que, como eu posso dizer, ocultar esse desejo que eu tinha. Então eu não comentava com ninguém, nem com... Naquela época eu tinha amigos mais íntimos também. Eu comentava e a Dani foi a que eu tive esse contato, tanto que ela falava dela e eu tive abertura pra falar de mim. Então, foi bem nessa pegada. Me recriminava muito. É visão do pecado. Nossa, eu tô errando. Nossa, tinha essa visão religiosa mesmo. Sim, não, nossa, era uma coisa, tipo, não, eu tenho que ser homem. O seu problema era mais religioso. Era a visão religiosa. Foi sempre... O que foi mais complicado na minha vida foi a questão do desapego com a religião. Porque minha família também é, então... Lembrando que o Brasil é um dos países mais católicos do mundo, né? Sim, então, sim, com certeza, é difícil. Com certeza. E na época nem era questão de ser católico. Meu pai é católico, mas minha mãe era evangélica. Eu sempre, desde criança, em lar evangélico, em todas aquelas pregações, aquele mimimi. E eu me recriminava. Então, desde 2007, assim, que eu tive esse contato, mas mesmo assim eu me recriminava e eu não assumia a questão de ser gay. Eu não tomava pra mim. Eu tinha os meus desejos, tinha as minhas vontades, mas eu não agia quanto a isso. Era sempre atrás das câmeras. Hoje você é uma pessoa que tá muito forte nesse meio, né? Eu não gosto de falar desse jeito nesse meio, porque parece que eu tô separando o hétero de gays e eu sou contra toda e qualquer visão separatista. Sim. Eu não gosto de separar, sabe? Por mais que eu sei que existam héteros que são filhos da puta, que são otários, que discriminam, que têm preconceito, que tratam mal, que batem, que matam. Eu sei disso, eu sei que isso é uma realidade. E, inclusive, tem pessoas que negam essa realidade. Eu acho isso um cúmulo, porque sim, existe. Sim, com certeza. Mas eu não gosto de separar, sabe? Ah, você vive nesse meio. Porque, no fim das contas, todo mundo é ser humano, todo mundo vive junto. E eu não gosto de falar desse jeito. Mas eu vou falar nesse meio, você não me leva mal. Você... Sim. Tanto você, David, comigo, tanto pra quem tá ouvindo. Eu não tô separando e eu odeio separar. Já falei isso no Podpah várias vezes. Eu sou contra toda e qualquer ideologia segregadora, que separa as pessoas, sabe? Mas, querendo ou não, é um fato que, tanto como quem é negro, aqueles que são gays também, que são homossexuais, eles também acabam vivendo à margem, acabam formando seus próprios meios, né? Sim, com certeza. E é nesse sentido que eu tô falando, porque vocês se juntam pra ser mais fortes. Pra ser mais forte do que uma realidade que é opressora. Sim, isso é real. E no seu meio, você percebe que essa história que você tá me contando, ela é recorrente? Ela acontece desse jeito? Você percebe diferente? Muito, Thiago. Muito. Porque todos, praticamente, pelo menos que eu converso, sempre contam a mesma história. Lar religioso, pais extremamente homofóbicos. A criação sempre praticamente foi a mesma, então todo mundo praticamente passa pelo mesmo. Sim. Casos atípicos, assim, de pessoas que mais pra frente vieram a se conhecer, né, como eu posso assim dizer, mais pra frente vieram a se conhecer, mas sempre são as mesmas histórias. Pode conversar com qualquer gay, e por mais que não seja de lar religioso, sempre veio de um lar opressor. E a gente sempre é induzido a gostar de mulher. São comentários de família mesmo. Ai, nossa, é as namoradas. Aquela típica pergunta de não final tem espaço, de ano. Né? Não tem. Não tem. Na família não tem espaço. E hoje em dia tá sendo bem diferente. Nós estamos fazendo essa cena. Nós estamos sendo a referência pra juventude. Tanto é que você vai numa escola. Hoje em dia você vê que tem mais pessoas abertas, mais crianças, jovens, que se tomam como gays, já tem consciência disso, não se recriminam. Na nossa época era bem mais complicado e antes era pior ainda. Então a gente tá vindo pra quebrar padrões e essa é a nossa luta atualmente. Então se a gente se junta, não pra se separar da sociedade, mas é pra tomar como força. Perfeito. Nossa, David, perfeito. Parece que você escreveu um discurso pra falar aqui hoje. A gente escreve, às vezes, aquelas. Não, interessantíssimo, interessantíssimo. Assim, você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou, eu me descobri lá em 2007. Isso é uma coisa crucial. Por quê? Porque pode parecer uma coisa interessante, né? Eu, como um belo hétero representante da espécie, melhor representante da espécie. Hétero, caucasiano. Exato. Nessa foto, olhos claros e músculos, né? E dinheiro. Mas falando sério, eu gosto muito de ver conteúdo sobre... Eu vou falar minorias, tá? Por que, querendo ou não, vocês são uma minoria, né? São minorias, mas não somos. Mas vamos dizer que somos, porque fica mais fácil de todo mundo compreender. Minoria que eu digo assim... Legal essa sua visão. Por que somos, mas não somos? Nunca tinha ouvido uma... Porque não somos minoria. Assim, enquanto gays, sim. Mas pela sociedade, o pensamento majoritário é você ainda estabelecer aquele pensamento padrão de você ser hétero, ter uma família. Eu digo quanto minoria, por ser gay, negro, por mais que grande parte da sociedade sociedade, pelo menos aqui no Brasil, seja negra, grande parte mesmo, a gente é dito como minoria, porque a gente vive à margem da sociedade. Isso, exatamente. Eu entendo por esse lado, mas eu não me vejo como minoria, mas para ficar mais claro, né, em questão de pensamentos... Qual que é a visão de minoria para você? Já que, vocês não se veem como minoria, ou pelo menos você não vê vocês como minoria, qual que é a visão de minoria para vocês? Ou para você, no caso? Ah, foi isso mesmo que eu comentei, sabe? É, eu vejo minoria nós que temos pensamentos diferenciados da grande... Da massa. Da massa, da grande massa. Então a gente vive sempre à margem da sociedade, somos vistos com maus olhos, porque a gente pensa diferente, então somos vistos como minoria. Mas eu digo isso quanto a ser gay. Agora, quanto a ser negro, assim, eu não vejo nós como minoria, no Brasil, pelo menos. Nesse ponto, né? Mas por ser gay e negro, né, eu acho que a parada é bem diferente, porque você não vê muitos gays negros, até mesmo por toda essa questão opressora. É, praticamente é isso. Você, como negro, você tem que ser visto como aquela visão máscula, você não pode ser diferente daquilo, ainda mais puxando pro lado mais racista, por assim dizer, negro ser visto como um trabalhador, ou ser visto como cara aquele... que se pode, né? Pra levar dinheiro pra casa. Ou aquele mulherengo, vida boêmia. E não é isso. A realidade é bem diferente. Escravo sexual, né? Sim, escravo sexual. Eu sei que esse termo é feio, mas... Sim. O negro, ele sempre foi... Objetificado. Muito... Exato, perfeito. Objetificado. Ele sempre foi objetificado. O negro sempre foi o cara que tem o pauzão. Sim, o negro sempre foi o cara que dá prazer. Pras mulheres, no caso, né? Porque nunca foi colocado esse prazer no lado da homossexualidade, né? Sempre foi colocado como prazer hétero, né? Prazer da mulher, esse tipo de coisa. E realmente objetificado mesmo, como você disse. Eu consumo muito conteúdo dessas pessoas que lutam pelo seu espaço na sociedade. Eu gosto muito de ver conteúdo de pessoas negras que militam em prol da causa negra. E também, ultimamente, pra falar a verdade, faz pouco tempo, tanto que foi por isso que surgiu a ideia pra esse episódio. Eu falei, não, eu quero ajudar. Eu quero fazer alguma coisa, porque... E assim, quando eu digo eu quero ajudar, tá, David? Eu quero deixar claro, tanto pra você quanto pra quem ouve, que eu não quero ajudar que, que dó, eu quero ajudar. Porque eu sei que o sentimento de pena é um dos piores sentimentos que existem na vida. Sim, com certeza. Eu não ajudo por pena, eu ajudo por luta. De verdade, por luta. Uma vez eu falei isso no Podpah. Eu falei, olha, eu sou contra toda... De novo, tô me repetindo. Eu sou contra toda e qualquer maneira de você segregar a população. Só que é o seguinte, se você luta, eu vou te ajudar a lutar também. Eu tô com você, mano. E foi por isso que eu comecei a ver, até pra tomar consciência, né? E, pô, comecei a ver vários conteúdos. E eu vi... Uma frase muito legal. Você não falou, eu virei gay. Falou algo assim, você falou algo de, eu percebi que eu era gay. Tomei consciência. É, exatamente. Você não falou, eu me tornei gay. Porque eu vi uma frase muito interessante. A pessoa, era um canal que até fazia perguntas de rua, assim, e ele falava, ser gay é uma opção ou você nasce gay? Aí a pessoa falava, eu acho que é uma opção. E aí o cara falava, então quando você decidiu ser hétero? Quando você optou ser hétero, entendeu? E foi por isso que eu te fiz essa pergunta e você respondeu da maneira que eu esperava mesmo, sabe? Tipo, não tô dizendo que tem um certo ou errado, sabe? Até porque a gente sabe que é difícil. As pessoas nascem numa sociedade que elas tentam se encaixar até a hora que não dá mais e falam, mano, quer saber? Eu sou isso. Eu não sou o que querem que eu seja, eu sou o que eu sou. Então, você tá corroborando a visão que eu vi nesse vídeo, que eu falei, caralho, que resposta na lata, sabe? Ah, se ser gay é uma opção, então quando você decidiu ser hétero? Quando você escolheu ser hétero? Não, você nasce. Ou você se descobre, porque eu acho que até certo momento, crianças não têm essa preocupação, sabe? Não, criança de é uma... De forma alguma. Tanto que Freud falou, as crianças, elas nascem bissexuais. Porque elas não sabem o que elas gostam ali de contato humano, né? Criança não vê isso, criança não seleciona negro, não seleciona branco, índio, amarelo, chinês, japonês, sabe? Negro, branco, criança não faz isso, sabe? É, com certeza. É com a vivência na sociedade que você vai falando, não, o carinha bem-sucedido é isso, ele é casado, ele tem filhos, então eu tenho que ser assim também. A sociedade inteira é assim, então eu tenho que ser assim também. Ou inteira, né? Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo algumas coisas que não é bem assim, né? E é isso, pra vocês que falam que ser gay é uma opção, então responde aí nos comentários do episódio, quando vocês decidiram ser héteros. Bom, David, agora você falou que não sabia, não tinha certeza do que você era ou de quem você era, ali até a sétima série, mais ou menos. E é interessante isso porque me deixou com a dúvida de quando você descobriu? Quando e como você descobriu? Como que foi? Foi um divisor de águas, assim? Foi uma mudança radical a partir do momento que você decidiu ou descobriu? Então, Thiago, aí depois dessa época com a nossa amiga Dani, né? Sim. Passou todo, passou 2008, 2009. Em 2009 eu tive contato com um amigo incrível que foi praticamente a minha fada madrinha, que é o William, Will, né? Ele é maravilhoso, gente. É mesmo? Sim, com certeza. Ele é uma pessoa iluminada e ele se tornou a minha referência quanto a gay, como ser gay. E ele também, né, tinha os medos dele. Nós sempre trocamos experiências. E aí, em 2013, eu comecei a frequentar espaços como gay, mas ainda não me assumia, de fato. 2013? Mas peraí, você... Assim, você falou, ah, eu percebi que eu tinha conflito em 2007. Isso. Mas teve esse pulo? Demorou tanto tempo? Sim, demorou. Sete anos, praticamente? Eu ainda continuei na igreja. Em 2012 foi quando eu rompi, de fato, com a questão religiosa na minha vida. E em 2012, 2013, eu tava nessa transição com um técnico, né? Comecei a estudar, já tinha terminado a escola. Na escola mesmo, assim, em 2011, eu ainda tinha... Era um pouquinho mais livre com algumas questões, mas não era aberto para a família. Não tinha me aceitado, porque tem muito essa questão, sabe, Thiago? É, você ser gay, você se aceitar como gay. E eu não tinha me aceitado como gay. Então... Sério? Sim, eu não me aceitei, não me aceitava quanto gay. Tinha toda uma questão, porque aí quando você já tá lá no meio, você começa a ver as vertentes no meio gay. E é isso que acaba frustrando. E essa risadinha, hein? Não, é porque a gente acaba vendo que dentro do meio gay, quando você entra, tem um padrão de gays. Sim. Então lá também tem. Sim. Então é uma coisa de louco. A gente sai de um meio, de um padrão, pra entrar em outro padrão. Ou seja, estereótipos tem em todo lugar. Passos pesados. Sim. Mas então... a gente vai falar disso daqui a pouco. Sim. Não fale mal ainda dos estereótipos. Meu Deus. Mas... Eu, David. Olha as piadinhas. Não, juro, eu quis falar eu, David. Mano, também pode ser, gente. Não, um belo nickname. Mas... É Thunder Jam pra vocês. Thunder Jam? Calma, no final. No final você vai deixar onde você reside, como encontrá-lo. Olha, gente, cobro barato. Mas eu, David, me vi como gay, mesmo que eu aceitei essa identidade e passei a carregar ela com orgulho em 2014. Sério? Sete anos depois? Teve um processo todo a ser seguido, então... Mas, assim, quando você fala em 2014, você fala, pronto, eu sei que é isso e agora Sim. o mundo vai saber. Sim. Porque eu fiquei espantado, porque, realmente, a gente estudou junto, eu conheço também a boa influência que a Dani foi pra você. E eu lembro que depois que você conheceu a Dani, você já começou a ser mais você. Já no ensino médio, entendeu? Sim, sim. Por isso que eu fiquei espantado. Eu falei, nossa, o David só se aceitou mesmo, o David só falou pro mundo, eu sou assim mesmo, só em 2014. Eu achei que naquela época da escola, no ensino médio, você já tava bem resolvido. Não, naquela época ainda tinha questões, eu não me amava. Então tem toda a questão do amor próprio, de se amar, você ter noção de quem você é, de o que você tá fazendo no mundo, qual é o seu papel nesse mundo. Então foi em 2014 que eu tomei esse papel pra mim, sabe? Que lindo. Peguei esse roteiro e agora eu tô seguindo. Só que tem todo um processo, eu não sei se... eu creio que com outras pessoas também seja dessa forma, mas... A princípio, comigo foi assim, eu me tomei como David, eu sou gay, negro, em 2014, e foi incrível pra mim, foi incrível entrar nesse meio, tá sendo incrível participar, sabe, a luta tá sendo incrível, então não é talvez botando o pé na rua sempre, mas fazendo minha parte onde eu convivo. Sabe, trazendo a diferença, trazendo uma visão diferenciada para as pessoas. Dê, você falou tudo. Assim, eu acho que o papel da militância, o papel de você ir botar cara e falar, olha, a gente tá aqui, a gente existe, a gente não é diferente de vocês. Sim, com certeza. A gente é igual. É crucial, Thiago. A gente só gosta de coisas diferentes, mas somos seres humanos do mesmo jeito. É importantíssimo, é importantíssimo. Mas você não precisa fazer isso. Porém, você tem o seu papel. você falou, meu papel é mostrar para as pessoas quem eu sou, é ser quem eu sou de verdade. E isso também é uma forma de militância, sabe? Você não precisa vestir uma camisa de um movimento para ir lá e falar que você tá junto das pessoas, entendeu? Sim, eu acho que é mais um estereótipo. Para você ser a favor, você precisa então militar a favor do movimento X ou do movimento Y. Eu acho que não precisa. Acho que só de você mudar a sua realidade dele. Sim. Foi o que você acabou de falar, e essencialmente lindo o que você disse, de verdade, é isso que importa. É isso que importa e é isso que deve ser feito, de verdade. Sabe? E, porra, nisso, porra, parabéns, sabe? Parabéns mesmo, de verdade. Interessantíssimo mesmo, sabe? Interessantíssimo. Muito legal saber. A gente é amigo há tanto tempo, eu não sabia desses detalhes. Eu tô falando que não sabia porque a gente tá gravando, não. Realmente não sabia. Não sabia que tinha demorado 7 anos, sabe? Tipo, não, só depois da escola. Eu acho que o término da escola deve ter sido bom pra você, porque foi ali que você tinha um contato totalmente livre com as pessoas do seu universo. Assim, do seu universo, quando eu falo mais uma vez, não tô querendo separar nada de ninguém. Mas o seu universo que você sentia você mesmo, sabe? Aqui eu posso ser eu, aqui eu posso brincar do jeito que eu quero, aqui eu posso falar do jeito que eu quero, aqui eu posso fazer o que eu quero fazer, eu posso falar o que eu quero falar. Na escola, querendo ou não, você não tinha isso. E eu acho que, honestamente, nunca poderia ter tido. Por mais que você andasse só com pessoas que fossem homossexuais. Acho que não teria como, de verdade. Mas assim, David, tipo, na época, quais eram os seus medos? Quando você decidiu, beleza, agora eu sou assim. Você tinha medo de quê? Assim, no mundo mesmo, de verdade. Tenho medo de não arrumar um emprego, tenho medo de não arrumar um parceiro, tenho medo disso, daquilo. O que você tinha mais medo? Ou as coisas que você tinha medo? Essa é uma pergunta bem X, né? Assim, sem medo nenhum de falar, era da família, da rejeição, porque a gente vê muitos comentários, muitas das pessoas que passaram por situações bem chatas com a família, de ser expulso, enfim, de até ser agredido, ser morto, sabe? Tá. Tem pessoas que já morreram por se assumir, e a família não aceitou, e a gente tem essa questão que a família é a nossa base, e não precisa ser necessariamente. A família é praticamente uma... como eu posso dizer, não para todos, é claro, sim, mas é um degrau para a vida e não precisa ser necessariamente a base. Você pode fazer a sua base ser diferente. Com certeza. O medo era a família. É, ainda pesava na época, não em 2014, quando já havia me aceitado, mas antigamente era a questão de ser de um lar evangélico. O meu pai, mega machista, opressor, sabe? Minha mãe também, ela tinha... Hoje ela ainda carrega os pensamentos dela. É, minha mãe, hoje em dia, ela mudou muito, sabe? E ela sabe quem eu sou. E ela é uma das pessoas que eu tenho abertura pra fazer comentários, sabe? É, eu faço mais pra constranger ela, porque eu acho engraçado. Não, você sempre foi caro. Mas meu pai, ele... foi e tem sido a pior experiência quanto gay que eu tenho na minha família. Ainda hoje? Sim, ainda hoje ele é a parte mais chata que eu tenho. Mas eu tinha medo também de não ser aceito pela sociedade, de não ser aceito em meio de trabalho, frequentar os espaços, porque você, por exemplo, eu até então... eu tinha medo de ir numa barbearia. Sério? Pra... sim, eu tinha medo de ir numa barbearia. Você vê que é uma coisa tão complexa, né? A gente, pelo menos comigo, eu não cresci nesse meio de frequentar barbearia. Eu via como meio hétero. Eu passei a frequentar barbearia, assim. Depois eu comecei a namorar. E meu namorado frequentava e tal. E eu comecei a ter liberdade. Hoje em dia eu frequento tranquilamente. Mas eu tinha medo. Não fazia parte da minha vida. Porque eu via aquilo como... é algo muito opressor, uma ameaça, sabe? Eu tinha que eu tenho que me comportar de um jeito no meio deles para não receber comentários maldosos ou ser destratado. Enfim, são medos que a gente tem. É, talvez seja o meu, seja o seu, mas são medos. Cada um tem são medos. Cada um tem o seu e toda fala é válida. Sabe, talvez o que me atinge não atinge você. Com certeza. Por exemplo. Com certeza. É, assim, importante dizer que, assim, eu acredito que a sua história e as coisas que você passou deve ser uma coisa comum para muita gente. Mas também existem outras experiências, de outras maneiras, com outros relatos. Elas são complementares, elas não são exclusivas, sabe? Não, a minha história foi assim, a sua... não, elas são complementares, sabe? É, até certo tempo, eu achava que a verdade ela era uma coisa só. E não, a verdade ela é a junção de todas as verdades. O que você viveu é a sua verdade, o que eu vivi é a minha verdade. O que todas as outras pessoas vivem são a verdade delas. E se você juntar tudo, aí sim você vai ter a verdade. Só que não vai ser. O problema é que as pessoas, elas buscam uma coisa só. Elas buscam um resultado só. Não, a verdade é isso aqui. E não é. A verdade, ela é tudo isso ao mesmo tempo, sabe? A verdade, ela é uma aqui, ela é outra lá, ela é outra ali. Mas ainda assim são todas verdades, entendeu? E nesse ponto de vista, sabe, tudo é certo. A sua história de vida realmente, ela é a sua visão. E eu tenho certeza que... Eu acho que você também deve concordar comigo. Eu acho que muitas pessoas também passou as mesmas coisas. Talvez em graus menores ou maiores. Mas deve ser, assim, como a maioria, né? Essa parte da religião, a parte da família, a parte da escola, a parte do mercado de trabalho, a parte de ter medo de frequentar certos lugares. Certeza que isso é comum a todos, sabe? Sim, com certeza. Com certeza. Né? Os seus medos, eles eram... É, eu acredito que não tem como ser outros, mas eles eram mais relacionados à sociedade mesmo. É o externo. Sempre, é o externo, né? O externo sempre pesa, porque a gente não sabe o que vai vir do outro. Sim. Esse é um... Literalmente, né? A gente vê cada coisa. Sim. Hoje em dia, você não pode fazer uma demonstração de afeto. Fazer um gesto que fuja do padrão que é estabelecido, que você é visto com maus olhos. Sim. Então, isso ainda pesa. Por mais que a gente tenha toda essa questão atualmente, tipo, de ser mais livre, de pensar, de agir, ainda pesa, gente. É, ainda tem esse peso e é complicado. Você não pode sair com uma roupa diferente, uma estampa diferente, que você já é visto com maus olhos, sabe? Quem dirá tomar uma atitude com o seu namorado, com a sua namorada? Ainda mais, sabe, em público, né? Sim, ainda sendo gay, sabe? É uma coisa muito complicada. É ainda algo que a gente não tem total liberdade pra fazer em público, assim, sem que a gente seja agredido verbalmente, com olhares. É, eu acho que não precisa nem chegar assim no universo do físico, sabe? Sim. A gente ganha as coisas de longe, sabe? A gente com sabe certeza. Quando a gente não tá sendo aceito. E eu tô falando isso porque todo mundo sofre preconceito, sabe? Quem é hétero, quem não é, quem é branco, quem não é, sabe? Então, a gente sabe, o ser humano, ele sabe o que é não ser aceito, ele sabe o que é ser rejeitado, sabe? E o pior de tudo é você ouvir certas coisas de certas pessoas e aí, longe de você, você vê que o comportamento é completamente diferente. Eu acho que isso deve ser matador, né? Que é a famosa falsidade, né? Você espera uma coisa de uma pessoa e ela te entrega outra quando você menos espera, né? Isso deve ser uma coisa ruim. Você falou do Will. É, você falou o nome completo dele, mas você sempre chama ele de Will, porque eu só conheço ele como Will. Foi a única pessoa assim que você conseguiu se expressar? Tipo, quando você falou, com quem que eu vou me expressar agora? Com quem que eu vou falar? Com quem eu vou ser eu? Porque querendo ou não, a gente não tá 100% do tempo com as pessoas que a gente gosta. Nunca. Até com as que a gente não gosta, graças Sim. a Deus. Mas como que você... Com quem me expressar? Como que eu vou saber se eu posso me abrir ou não de verdade? Se eu posso conversar ou não de verdade? Sabe, por mais que eu sinta confiança, eu posso mesmo conversar com essa pessoa? Isso eu acho que também era um medo, né? Mano, pra ser bem sincero, você fez parte disso, né? Aí teve os Sério, outros anos. Você acha que foi tão importante assim a ponto de sim, me citar? Teve, porque a gente comentava. Eu não sentia medo de comentar. Depois comentei outras coisas com você. A gente tinha essa abertura entre a gente. Tinha outras amizades que eu comentava também. Então tive esse outro contato. Mas o Will, assim, foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Teve outras pessoas que mais pra frente ajudaram eu a ter outras descobertas. Então, Legal. Sempre tá sendo uma descoberta nova. A gente sempre se descobre, a gente sempre se renasce, como eu posso dizer. A gente nasce, renasce, morre para alguns pensamentos, nasce para outros. E esse é o legal de ser humano, essa condição de poder mudar. A mudança, ela sempre está disponível para todos. Ela, basta você querer. Isso é incrível. A gente sempre tem que mudar. Sempre tem que ir com o tempo. O tempo tá mudando, tudo tá mudando ao seu redor e a gente tem que ir junto, sabe? Não adianta nada a gente ficar com esse pensamento passado e carregar ele para as próximas gerações. A gente tem que mudar e fazer o que foi feito errado lá atrás, fazer melhor daqui para frente. Acabou o episódio. Caralho, você falou uma coisa linda, né? De verdade, você falou como se eu tivesse nascido de novo. E eu acho que realmente você nasceu de novo, sabe? Você viveu, sei lá, 15, 16 anos da sua vida. Mais, muito mais. 17, 18 anos da sua vida sem saber. Não sem saber, mas sem poder ser você. Eu acho que no momento que você descobre quem é você e que você tem certeza quem é você e que foda-se, sabe? Eu sei que eu quero ser assim e eu vou ser assim. Com certeza. Sabe? Então, realmente, eu acho que é nascer de novo. Eu acho que é a mesma, assim, é uma comparação bem bosta, mas eu acho que é como se fosse você ter a liberdade de ser maior de idade, por exemplo, sabe? Tipo, ah, agora eu posso beber, agora eu posso fumar, eu posso usar droga, eu posso ir pra rolê, sabe? Sem ter que falar nada pra ninguém. Agora eu posso fazer isso, não preciso pedir pros meus pais pra fazer isso, sabe? Eu acho que a comparação tá bem lá embaixo, sabe? O peso do que, da sua realidade é muito maior, mas eu acho que o senso de liberdade deve ser algo assim, parecido, sabe? Sim. O senso de liberdade, tipo, nossa, agora sou eu, sabe? Agora eu vou viver de verdade. Sim, sim. Eu acho que isso, puta, deve ser uma coisa maravilhosa. Deve não, foi, é, certeza. É maravilhoso. Certeza. É maravilhoso. Esse foi o seu momento de transição, então. O momento que você descobre, puta, agora eu sei onde eu tô, agora eu tô em casa. Agora eu tô tranquilo. E aí surgem outros problemas, né? Problemas que eu digo assim, não problemas, mas tipo outras questões. Porque você começa a perguntar, tá, agora eu sei pra onde eu quero ir. Mas onde eu devo ir? Onde eu posso ir? Onde achar as coisas que eu gosto? Como achar pessoas que eu consigo me relacionar? E relacionamento aqui, não tô falando de pegação. Por mais que eu tenha visto o Hornet aí no seu celular. Mas não é de pegação. Tipo, como que eu consigo achar pessoas no meu universo? Ainda mais naquela época, né, que a gente não tinha tecnologia na ponta das mãos como a gente tem hoje, né, depois de trabalhar. Olha, Thiago, pra ser bem franco com você, com vocês também, eu passei a ter um contato maior em 2015, que aí eu já tava fazendo parte dos meios culturais, então, não de forma ativa, mas eu frequentava muitos meios culturais, então eu passei a ver, conhecer pessoas diferentes, eu vi que tinha pessoas com os mesmos relatos que os meus. Uhum. Então isso ajudou bastante, sabe? Onde você começou a ver isso? Onde? Então, a internet, cara. A internet é. Você sempre... se criou na internet, então. Sim. É muita informação ali. E eu passei a procurar essas informações. Eu falei, meu, não é possível que só tenha eu assim. E aí eu comecei a conhecer outras pessoas. E eu comecei a frequentar lugares que colaboraram para que eu começasse a me conhecer. Porque não bastou eu me aceitar, eu tinha que me conhecer. Então, eu tive que buscar das raízes mesmo. E um dos lugares, assim, uma das... inclusive, eu sempre fui ligado em festas, rolês de rua. E um dos lugares que me fez tomar a identidade como gay negro, que tem essa diferença ainda, né? Sim. Querendo ou não. Né? É, um agravante. Como gay negro, foi uma festa chamada Bate-Cu. Tombamento, empoderamento. Direto. É sensacional. E eu agradeço muito aos produtores, né? A Renata e o Mirandes. Você chegou a conhecê-los? Sim, ah, sim. Eles são gente fina pra caralho. E eles trouxeram essa festa aqui pra São Paulo e eu comecei a frequentar. Não era de São Paulo? Não, era, se eu não me engano, de Salvador. É de Salvador. Nossa, a festa. Caramba, veio lá de cima. Sim. E eu conheci essa festa e foi outro boom na minha vida, foi outro nascimento, que aí eu passei a ter essa identidade como gay negro. Eu não sou somente gay. Comecei a me ver como gay negro e tem uma diferença. E a festa me ajudou, porque além de ser um rolê, festa, dança, toda essa questão, tinha um cunho político. Claro, com certeza. Querendo ou não. E através dessa pegada deles, de trazer a identidade do gay negro, da mulher negra, da lésbica, enfim. Eles juntavam duas causas muito importantes. Sim, né? Das trans. É o movimento negro. Eles juntam. E é sensacional o que eles fazem ali. As pessoas vêm somente com uma festa, vêm, ai, nossa, fazem safadeza. Não, pelo contrário, cara. A gente tá no nosso meio, nada que outras pessoas não fariam no meio delas. Sim. Sabe? Também não entra na questão de separação, mas querendo ou não, é o nosso meio. Essa festa me ajudou muito a crescer. E aí eu comecei a ir em debates, legal. Sarau, tudo que envolvia o meio negro. E aí eu tomei essa consciência como David gay e negro. E caralho, isso ajudou pra caralho. Eu acho que foi ali que eu bati o martelo. É o que tá sendo até hoje, sabe? Eu passei a ter contato com outras pessoas e vi que as histórias delas não eram diferentes da minha, sabe? Todo mundo passou pela mesma situação. diferente um pouco aqui, ali, sim. Mas a gente passou pelo mesmo e a gente tava ali junto, a gente tava fazendo aquilo acontecer. Sim. Livre, que eu acho que é o que mais importante. Com certeza, a gente não tinha medo de nada, sabe? Sem sombra de dúvida. É, ali teve, eu vi que era possível acontecer e me ajudou muito. Eu tiro o chapéu pra essa festa, ela é incrível, ela é sensacional e... Não tá tendo mais, né? Ela acontece, cara, acontece. O fato dela acontecer, ela cresceu muito de 2015 pra cá. Se não me engano, eu conheci ela em 2015 ou 2016, acho que foi em 2015. Ela cresceu muito e hoje em dia ela trouxe realidade, à tona a realidade do gay negro, da mulher negra, da trans, da lésbica, sim, da gorda. E eles abraçam muito todos ali. Então eu agradeço muito. Eles me ajudaram muito e me ajudaram a me conhecer como pessoa. Bom, interessante. Foi aí então que você falou, meu, tem vida após a morte, por assim dizer. Porque você nasceu de novo, né? Sim, mais uma vez. Você morreu pra nascer de novo. Você nem precisa falar mais nada, mas esse sentimento deve ser muito confortante, né? Grandioso. Tipo, tenho pra onde ir, tenho com quem me relacionar e posso ser eu do jeito que eu quero ser, do jeito que eu sempre quis ser. Deve ser excelente, né? Foi aí que você descobriu o universo de verdade mesmo. Assim. Sim. Você descobriu a vida. Com certeza. Eu passei a ver o mundo com outro olhar e eu vi que a luta é ainda maior, é mais pesada e a gente não deita pra ninguém. Deita sim. Ah, depende. Mas a gente tá junto e existe essa união e ela é possível, ela tá sendo possível e tá cada dia mais, tá aumentando o grupo. Não que eu faça parte ainda da festa em si, mas outros meios, porque a festa trouxe à tona outras questões e eu acho que isso que mudou muito. É, que eu acho que é como se fosse uma raiz, né? Você tem, sim, um ponto central ali, mas ela ramifica tanto, você tem tanto lugar pra ir. Sim. Que deve ser excelente, né? Com certeza. Nossa, que legal. Eu achei que eu não tinha meu lugar no mundo, achei que eu não tinha como me encontrar na vida, mas eu me encontrei e muito melhor do que ter me encontrado é saber que tem tanto lugar pra ir. Tanto lugar que eu falo não de rolês e tal, mas tantas possibilidades do que fazer na vida, sabe? Sim, o mundo é muito grande pra gente ficar em casa ou em aplicativos. Tira isso também. Tira isso da gravação. Você quer casar? O mundo é muito grande e a gente tem aí que desbravar ele, sabe? Você falou uma coisa lá atrás que eu achei interessante, né? Que você começou a falar que você vê que também tem padronização, você também vê que tem estereótipos. E, assim, o que você viu de ruim? Porque deve ser uma experiência ruim, né? Você se encontra, você fica feliz, você fala, meu, não vai ter nada de ruim aqui. Eu acho que tudo que eu tive que passar de ruim eu já passei. Aqui eu vou só ser feliz. Só que infelizmente não é assim, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Não, até quando você acha a profissão que você ama, quando você acha a pessoa que você ama, você casa, fica com ela a vida inteira, tem coisas ruins. O que você vê de ruim no meio gay que não deveria ter? Essa total exclusão, cara, porque tem os gays brancos, padrões, e quando você não se encaixa nesse meio, cara, de uma certa forma você é excluído, porque no meio gay, assim, em geral, você tem que ter o corpo sarado. Tanto é que eu tentava reproduzir esse padrão, só que eu não conseguia, porque de fato eu não pertenço a essa realidade. E foi triste ver isso. É triste você ir numa festa, também querer se relacionar com outras pessoas e você não consegue porque você não tá ali no olhar, no radar das pessoas. Porque querendo ou não, você quer, você vê, por exemplo, você vê seus amigos pegando os caras e fala, mano, por que eu não pego? Sim. Sabe? E eu acho que veio o lance do amor próprio, que é algo, amor é o ponto-chave. Uma dúvida minha que eu tenho, acho que você já meio que respondeu, mas tem racismo dentro sem do mundo gay? Sem sombra de dúvidas. Estamos falando de pessoas brancas, né, gente? Justamente por isso que você meio que respondeu. Gente, existe sim, e é latente isso, é gritante. Como você, como negro, é visto, que nem você levantou, negro é visto como um objeto sexual. Sim. No meio branco, gay, é da mesma forma, sabe? Não muda as coisas. Você só é visto pra ter como... Prazer, objeto de prazer. Objeto de prazer. E sabe, a gente é muito mais que isso. Por mais que, claro, tipo, você esteja num ambiente que é propício pra você pegar outras pessoas, conhecer... Não digo que o meio gay somente é isso, tá, gente? Mas você às vezes quer se divertir, você quer conhecer, quer beijar outras pessoas. Isso é normal. Como qualquer pessoa. Como qualquer pessoa, exato, cara. Exato. E no meio gay não muda, sabe? Você tem que ser o negro sarado, pausudo, masculinizado, porque ainda tem essa questão de você ser um gay feminino, um gay masculino. É. Se você é um gay negro, mas é feminino, piorou, sabe? Não piorou que seja algo ruim, mas... Sim, mas piorou visto, frente aos outros. É visto com maus olhos, sabe? É. Então, por isso que a festa foi importante, a Batico foi importante para que a gente pudesse ver que a gente não tá errado. A gente tá sendo quem a gente é e as pessoas que tem que engolir. Isso atura é um problema, ou surta, né, cara? É, atura ou surta. Atura ou surta. Isso é um problema que eu digo assim, às vezes você acha que você tá errado. Sim. Eu acho que assim, uma vez que você pensa isso, deve ser muito difícil tirar isso da cabeça. Por mais que você ache o rolê certo, ache as pessoas certas pra se relacionar, mas acho que ainda fica aquele restinho ali no fundo, sabe? Sim. Não, eu acho que eu achei uma pessoa que me atura, mas na verdade eu não deveria ser assim, eu tô errado. Isso deve ser uma coisa martirizante, né, David? Tipo, é horrível. Mas ainda bem, eu acho que isso é uma característica boa do nosso presente. Eu acho que até pouco tempo atrás, antes de 2015, né, que você falou da festa, acho que antes ali pra 2007, 2010, acho que ainda deveria ser desse jeito, né, que você tá falando. Sim. Rolês totalmente tisados, porque eu... Eu, como um excelente hétero, tá bom. Excelente, viu, gente? Excelente. Eu sempre vi, e eu acho que os héteros todos devem ver isso também, meio gay como um meio muito elitizado. Você só vê na mídia o gay rico, o gay branco, esse padrão que você falou. Sim. Sabe, você não vê o outro lado da moeda. E quando você é negro, gay, você é visto como... Se você é afeminado ainda, sabe? Sim. Se você é afeminado, você só é visto como chacota, cara. E isso que é a famosa POC. É a POC. Não que seja ser POC seja ruim, gente. Sim. É ser POC, é ser maravilhoso. Todos, sim, somos POC. Acho que é verdade. Mas é algo sensacional, gente. Você saber que tem outras pessoas do seu jeito e você não tá errado por você não fazer parte daquele padrão, daquela visão. Ai, gay é aquela coisa branca que só gosta de arte. Ou aquele gay masculinizado, rústico. Mano, todo mundo é diferente, não tem por que a gente seguir uma mesma ideia, a gente não precisa disso. Eu acho que hoje o movimento gay, ele deve estar num ápice assim da história, né? Com certeza. Porque a gente está no momento, eu não sei no mundo, mas vou dizer no Brasil, é que é foda, pra gente é muito fácil falar, porque a gente está em São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, a cidade mais desenvolvida, a cidade mais aberta, a cidade mais diversificada. Então talvez pra gente aqui de São Paulo seja muito fácil falar isso, né? Mas eu acho que o movimento gay está no momento agora de expansão, sabe? De, sim. Do mesmo jeito que você se descobriu lá atrás, eu acho que o movimento gay está se descobrindo hoje como um todo, sabe? Por esse espaço... Por estar tomando, tá roubando a cena mesmo, de verdade. Isso, novamente, para você que tá ouvindo que seja de algum outro lugar, saiba que aqui em São Paulo, pelo menos, tá sendo assim. Então, vocês devem lutar para que seja assim no local que vocês vivem também. Porque não é porque a gente tá em São Paulo que as coisas aqui são fáceis, né? Muito pelo contrário. A gente vê muita barbaridade por aí, né? Gay levando lâmpada na cabeça só porque é gay. É gay morrendo só porque é gay. E assim, isso já é errado com o ser humano. Imagina um ser humano que é gay, sabe? A motivação tem nexo nenhum, não tem como aceitar um negócio desse deles. É horrível, horrível, simplesmente horrível, sabe? Sim, simplesmente sim. Horrível. Você ser fora da caixa, você ser fora do meio, é visto com maus olhos ainda. A realidade está mudando aos poucos, né? A gente está conseguindo espaço, mas ainda assim é um motivo de prisão para muitas pessoas. Sim. E quem não está vivendo aqui em São Paulo, eu creio que a realidade seja ainda pior, porque quanto mais regional é o local, é mais tradicional, mais preconceituoso. Você carrega estigmas assim pesados, sabe? E você ser a diferença onde você tá, você ser resistência, é algo importante, porque as pessoas estão vendo você lá. Total. Sabe? Você tá sendo uma referência pra alguém. A gente sempre tá sendo referência pra alguém. Você falou um negócio bonito. Realmente, a gente sempre tá procurando alguém que é diferente da gente, alguém que tenha coragem que a gente não tem. Às vezes, pra começar a ter a coragem que a gente queria ter, sabe? É muito importante, sim, ver que alguém tem força pra gente poder ter força, pra gente soltar aquela força. Sim, com certeza. Isso é interessantíssimo. Agora a gente vai vir pra parte boa. Parte boa. Adoro. Cara, eu tenho muitas curiosidades. Porque eu não conheço nada, eu nunca me envolvi com nada, eu não sei de nada. Eu sou, como eu disse, o representante mor da espécie do hétero. Para, tá passando vergonha. Caralho. Depois que a gente terminar de gravar, eu vou te bater. Você vai ver o que vai acontecer. Ah, eu gosto, viu? Mas eu tenho algumas dúvidas, David. O que, que as manas têm que os héteros não têm? Tipo, os héteros são chatos pra caralho. Chato pra caralho. O que, que as manas têm? Que tem de bom? O que, que é legal viver? Que não existe no mundo. Engraçado isso aí. Olha, que pergunta. Mas eu acho que é a liberdade. Você gritar, você rir, você ser você, sabe? Não que talvez no meio hétero não exista isso, mas... Sim. Não, mas é ser você a sua maneira, completamente sim, diferente. Sim, a gente consegue ser do nosso jeito, a gente consegue gostar, comentar. E não é... visto literalmente com maus olhos. Sim. A gente consegue... Eu acho que é o lance de você ser você, sabe? Eu consegui me expressar, eu acho que isso é bem diferente no meio hétero, que eu não vi, não consegui ver, não me senti à vontade. Sim. Sabe? É ter os meus ao meu lado e poder compartilhar. Eu não sinto isso no meio hétero. Não sentir, não... Se alguém sente algo diferente, ok, essa é a sua vivência. Sim. Ninguém tá aqui pra julgar, mas... A gente tá. Ah, pode ser. Mas é isso. É isso. Não tem nada assim que você fala, nossa, eu não trocaria isso. Eu tô falando de coisas boas agora, coisa pra gente, cima, sabe? Aspeta, gritaria. Eu acho que é meio bem politicamente incorreto. É dedo no cu e gritaria toda hora, toda hora. Essa expressão de hora. Nossa, eu adoro. Dedo no cu e gritaria. Gente. Ser gay é maravilhoso, gente. Sério, eu não trocaria. Se eu morresse e nascesse de novo, eu queria ser viado de novo. É uma experiência que foi difícil, mas é algo que me fez crescer como pessoa e isso é incrível. É sensacional. Eu acho que fez mesmo. Como amigo, mas como pessoa que te conhece como pessoa mesmo, que foi como eu sempre te enxerguei. Nunca enxerguei o David, o David é gay. Enxerguei o David como um bom amigo, como sempre foi. Desde o começo, que eu conheci, sempre. A gente sempre conversou coisas que só a gente conversou. Talvez você não saiba disso, mas tô te contando agora. A gente conversou coisas que só a gente conversou. A gente, eu e você, sabemos coisas que só a gente sabe. Sim. Entenda como quiser aí, quem tá ouvindo. E eu acho que fez muito bem mesmo. Depois, assim... Já na escola eu já vi que você era mais você. Mas ali eu já vi que você era você. Você já brincava, fazia brincadeira pra caralho, fazia merda pra caralho na escola. Depois que saiu da escola, as poucas vezes que eu te vi, eu já vi que você tava muito bem resolvido já. E eu realmente acho que fez muito bem. Muito bem. Se eu pudesse falar uma coisa, eu acho que você vai tirar essa minha dúvida. Eu acho. Eu acho que os gays, eles são muito, muito, muito mais bem resolvidos do que o Zé. Mas muito, assim. Muito a ponto de não ter pudor nenhum de falar sobre nada. Sabe, de fazer nada também, tanto falar quanto fazer. Eu acho que isso é uma coisa que falta aqui do meu lado, hétero, tá ligado? Mas falando sério, o hétero é um bicho que ele tem medo de, chegou uma mana, ele já muda. Ele já muda a postura, ele já fecha a cara, ele não brinca, ele não faz nada. E não é questão de não conhecer a pessoa, porque a gente é assim porque a gente não conhece. Mas eu já fui pra lugares que chegaram pessoas que... Chegou uma pessoa que era gay, que todo mundo conhecia, a gente já se conhecia há muito tempo e a pessoa mudava totalmente, sabe? Sendo que não tem problema nenhum, eram pessoas que já se conheciam há muito tempo. Sim. E nesse ponto de vista, no ponto de vista de ser, eu acho que os gays, eles são muito bem mais resolvidos que os héteros, sabe? Eles não têm... pode até ter, mas na minha visão, eles não têm vergonha, eles não têm pudor, eles são porque são e ponto. Eles são felizes daquele jeito. E eu acho que eles são porque, sabe, eles já passaram tanta coisa que eles não têm vergonha de nada, eles não têm medo de nada, sabe? Se tiver que fazer, vai lá e faz, sabe? Inclusive, eu acho que o gay, ele tem muito mais coragem de ser hétero do que o hétero tem coragem de ser gay. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que o gay, ele tá muito mais aberto com uma relação com outro sexo. O que acontece? Tem pessoas que são um sexo e pegam as pessoas de outro sexo. Tem pessoas que são gays e acabam tendo relacionamentos héteros também. Não relacionamento hétero, mas acaba ficando... Porque assim, um cara gosta de cara, mas aí ele é gay, certo? Por definição ele é gay. Mas ele acaba pegando uma menina em algum momento da vida porque ele sentiu a vontade com aquela menina, ele se sentiu bem, o papo foi legal e ele pegou. Do mesmo jeito com a mulher também, mulher que... é gay, se relaciona com mulheres, mas acaba ficando com algum homem vez ou outra, sabe? Eles não têm... Eu vejo muito disso. Eu vejo muito disso. Pode não ser a sua realidade. Nós não temos essa questão, não sabe? Vocês são muito vocês são muito mais humanos. Sim, por conta que a gente bate de frente, sabe? A gente procura sempre se autoafirmar. A gente gosta de mostrar a nossa identidade. E não... você comentou, né, que tem gays nessa pegada, mas também tem gays na pegada, tipo, que são mais reservados. Porque eu vejo como pessoa. Sabe, você sendo pessoa, você sabe como você é, a sua identidade é diferente. Tem gays que são mega reservados, eu já conheci pessoas que são bem assim, naquele cubículo e olhe lá. É que eu acho que eu só conheci as que fervem. Você conheceu as melhores, então. eu também acho. São identidades, cara. Cada um tem sua característica, cada um tem um jeito de ser, sabe? Então, a gente não pode... colocar no... Não tem um molde, né? Não tem um molde. Pra você ser gay, você que é gay, toma como identidade ser gay, você não precisa ser necessariamente fervido. Você pode ser um gay mais calmo, você pode ser uma pessoa mais calma. É isso aí, abraço, professor. Emily Durkheim. Piada interna, gente. Piada interna, viu? Agora eu tenho uma última dúvida, que essa é a parte das dúvidas. Não se sinta incomodada, tá? Pode fazer. Mas assim, você vê alguma diferença nas relações hétero para as relações homoafetivas? Tipo, você vê alguma diferença assim, nas relações, tipo, que você pode pescar aqui ali de amigos que são héteros e do que você conhece nas relações homoafetivas? Você vê alguma diferença? Tipo, é a mesma coisa? Cara, é a mesma coisa, porque é amor. É amor? É amor, mano. Por mais... Mas tem muita mentira também dos dois lados, porque os héteros costumam mentir muito pra si. Todos, somos pessoas. Somos pessoas, cara. Então, não somos diferentes do que um casal hétero pode ser, sabe? As pessoas veem como gay. Ai, é promíscuo, só quer trair, transar com outras pessoas. E não é assim, cara. Somos pessoas e... É isso que as pessoas... Todos têm que entender que a gente erra, a gente acerta, nós atuamos de várias formas, sabe? Então, quando se trata de amor, independente de você ser gay, você ser hétero, você ama, sabe? Amor é algo muito puro, é um sentimento muito puro. E eu não vejo diferença se for a questão afetiva. Agora, se tem a questão que também, relações entre amigos, não vejo nenhuma diferença. Porque nós somos pessoas e essa é a nossa luta. Nós queremos ser enxergados como pessoas. Que então, bonito, que conversa. Poético, né? Poético. Já posso escrever um já livro. Já é a segunda ou terceira que você tá falando, assim, que já tá me deixando toda babada. Interessante o visto de você, porque eu imaginava que as relações elas eram mais honestas. Justamente por vocês terem certeza e convicção do que vocês são. Eu acho que os héteros, eles são muito menos convictos do que os gays, sabe? Eles têm muito menos certeza do que eles são, qual é o papel deles na vida. Na vida, eu não tô falando como profissão, tô falando na vida. Eu não vejo essa certeza nos héteros e eu vejo muito isso nos gays. Posso estar errado, mas a minha visão é essa. Eu acreditava que as relações elas eram muito mais honestas, muito mais sinceras. Mas que bom saber que é tudo a mesma bosta. Excelente. Tão mesmo. Tá vendo baixo, vocês que criticam? Não tem diferença nenhuma. Absolutamente nenhuma. David, agora é o momento que o podcast é seu. Fala alguma coisa que você queira dizer, alguma mensagem pras manas. Monas, pras minas, pra porra toda. Exatamente. Diga alguma coisa que eu não abordei, que você queira falar. Ou simplesmente alguma coisa que você queira dizer, alguma mensagem final. É com você. E deixe aí os seus contatos. Se você quiser, claro. Não precisa deixar se não quiser. Mas o Hornet não é nada, viu? Vou falar pra você. Ai, a parada é outra, Thiago. É outra, né? É verdade. Eu já falei, eu sou hétero, eu sou de Taubaté, eu sei, mas eu sou hétero de Taubaté, tá tudo certo. Gente, algo que eu deixo pra vocês é, seja onde você estiver, seja o que você for fazer, seja você, em hipótese alguma, se deixe levar por pensamentos de terceiros. Seja sempre você, nunca perca a sua essência, nunca deixe que outras pessoas venham a te diminuir, você ser diferente delas. E sempre se dê a oportunidade de mudanças. A gente está aí para mudar, a gente pode mudar pensamentos, tanto nosso como de outras pessoas. Mas que a mudança seja a partir de você. Jamais cheguei querendo mudar outra pessoa, porque, eu sou assim, você tem que me engolir. Jamais. Você tem que ser a diferença. Onde quer que você esteja. E a diferença tem que ser para você, não para outras pessoas. E o meu contatinho eu vou deixar nos orelhões. Quem quiser pode pegar 666, bem perigosa. 666 ou 669? Depende, se quiser. E pra quem, uma dica pra quem tem medo, não tem coragem de ir atrás do que acha que deve ir. Se fortaleça. Se fortaleça. O meio, o nosso meio tá aí. Tem muitos locais de apoio. Eu creio que a internet tá aí pra isso, pra ajudar. A gente tem que saber filtrar a questão, né? As pessoas veem a internet como algo ruim de forma alguma. E é isso, a internet está para ajudar e todos os temas que nos unem. Então você que está aí, você que tem algum amigo, algum familiar, seja lá quem for, que você sente, precisa de algo a mais, ajuda essa pessoa, tenta entender ela, ouça. Às vezes a gente só quer ser ouvido, sabe? Essa é uma dica universal, sabe? Acho que o que falta nas pessoas é diálogo, ouvir um ao outro. Às vezes a melhor ajuda é só ouvir, você não precisa falar uma palavra. Só de ouvir a pessoa, ela se sente tão realizada. Às vezes só de a gente falar, a gente já sabe pra onde ir. Sim, com certeza. Não precisa ninguém falar nada, só a gente colocar pra fora tudo aquilo, a gente já sabe pra onde ir, já sabe o que fazer. É isso, né? Acho que não tem muito o que dizer. Acho que é isso. Não vai deixar os contatos? Quem não quiser me seguir no Twitter, o Twitter é arroba BornToBaile. Instagram, arroba ThunderJam. E é isso, gente. Facebook David Rodrigues e beijo pra todos vocês. E dedo no cu e gritaria pra todos. Galera, lembrando que a gente é o Podpah, o podcast itinerante de São Paulo. A gente tá sempre gravando num lugar diferente da nossa querida cidade. Pra quem quiser seguir a gente lá no Twitter, é Podpah SP. Pra quem quiser seguir a gente no Instagram, também é Podpah SP. PODPASP. A gente vive sempre postando fotos antigas de São Paulo e fotos dos lugares que a gente vai também. Esse episódio vai ficando por aqui. A gente também tem um blog, que é o podpah.com.br, onde a gente escreve, fala muita merda de direita, mas vocês podem acessar a gente lá também. Um beijo pra vocês. Ele não! Ele não!